Panorama Agrícola para 6 de março de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de quarta-feira de lua minguante, 6 de março de 2013. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: aquele que reparte, fica com a melhor parte. Confira no programa de hoje uma dica para os pais. Na entrevista, agregação de valor com sucos e vinhos em Caçador e região. E no noticiário, informações sobre o Pronatec no campo e aquicultura familiar no seu município. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para os pais: não use andador para o seu bebê. Segundo os médicos pediatras, o andador é inútil para o desenvolvimento dos bebês e o seu uso pode causar acidentes sérios, como quedas e acesso inadequado da criança a fogões, piscinas e produtos tóxicos. É hora das notícias. Estão abertas as matrículas para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Campo, Pronatec Campo, apoiado pelo MDA, Senar e EPAGRE. A previsão é de que as aulas comecem em abril. Existem aqui em Santa Catarina mais de 2 mil vagas no Pronatec no Campo para cursos de agricultor familiar, produtor de leite, agroindústria familiar, processamento de alimentos, agricultor florestal, técnico em aquicultura, tratorista agrícola, fruticultor, apicultor, agricultor orgânico, preparador de doces e conservas, jardineiro, piscicultor, marisqueiro, operador de trator, mecânico agrícola, pedreiro, padeiro e confeiteiro, bovinocultor de leite, bovinocultor de corte, pedreiro de alvenaria e manipulador de alimentos. Esses os cursos do Pronatec no Campo, com o apoio do MDA e da EPAGRE. Também o Senar tem, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, inscrições para diversos cursos do Pronatec. São 51 opções de treinamento em diversas áreas ligadas à produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira. Neste primeiro momento, no caso do Senar, são ofertados treinamentos para alunos regularmente matriculados na segunda ou terceira série do ensino médio das escolas públicas e também para os egressos. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Campo, Pronatec Campo. As prefeituras já podem solicitar equipamentos para o desenvolvimento da aquicultura no seu município. Portaria 77 do Ministério da Pesca e Aquicultura instituiu o processo de habilitação e seleção de propostas para ação de aquisição de patrulha mecanizada, composta por escavadeira hidráulica e trator de esteiras. Os equipamentos são usados para o fomento da aquicultura familiar. As propostas das prefeituras devem ser apresentadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar no Brasil, através da aquisição de máquinas, isso até o dia 30 de março. Para que a proposta seja validada, é necessário conter um plano de trabalho, um projeto básico e uma lei municipal que cria o Programa Municipal de Desenvolvimento da Aquicultura Familiar. O processo será realizado em 3 etapas, a primeira de entrega das propostas, como informamos, até o dia 30 de março. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o engenheiro agrônomo e gerente da EPAGRE na região de Caçador, Valderiz Rossetti, que fala sobre os projetos estruturantes do Santa Catarina Rural na sua região e também sobre outros trabalhos da EPAGRE na regional de Caçador. Na regional de Caçador, em termos de prioridades da parte de SC Rural, serão priorizadas ações mais voltadas à agroindustrialização, onde serão feitas várias reuniões comunitárias agora, durante o transcorrer do ano de 2013, né, no sentido de formação de grupos de produtores, quer seja grupos formais ou informais, cooperativas, associações, né, e através desses grupos de agricultores, fortalecer mais a parte de agroindustrialização, que está um pouquinho fraco lá, até o momento, na nossa região. Foram feitas mais ações pontuais, né? E agora vamos dar mais ênfase para fazer ações mais a nível de grupos estruturais de produtores. Algum projeto estruturante já da região? Os projetos estruturantes estão sendo estudados e encaminhados agora, né? No setor de agroindustrialização, de olericultura e fruticultura. Cidade de Caçador mesmo? A cidade de Caçador, Lebon Regis e o município de Rio das Antas também. A princípio, esses três municípios. Olericultura e fruticultura. Olericultura e fruticultura. Mas na parte de formação de grupos, na consolidação de estruturas de centralização, classificação, padronização e para obtenção de um produto assim, de melhor qualidade, onde o pessoal estabeleça inclusive um local fixo, né, onde os compradores desses produtos chegam e se abasteçam nesse local, onde todos os produtores levariam a sua produção para ser beneficiada nesses locais próprios, né, através desses projetos estruturantes. Na sua opinião, Rossetti, qual é a principal demanda do agricultor familiar na região de Caçador hoje? A principal demanda são esses projetos assim, mais pertinentes, próprios para a agricultura familiar, né, que são propícios a pequenas propriedades, né, na área produtiva de olericultura e fruticultura, né, que são, a nossa região é composta de pequenas propriedades mesmo, né, pequenas quantidades de terras, né, onde o pessoal está mais conscientizado agora, que tem que partir mais para esse tipo de projeto que envolve uma maior agregação de renda, né. É possível de ser explorado em pequenas propriedades com a mão de obra familiar, né, e culturas assim, no caso da fruticultura e agricultura, né, que propiciam uma renda maior em pequenas áreas. No caso da fruticultura, destaque para maçã, uva? A fruticultura mais, que se destaca mais na região é frutas de caroço e uva, na pequena propriedade, né. Tem a maçã também, uma maçã, mas é a nível de médio e grandes produtores. Frutas de caroço é ameixa e pêssego? Ameixa, pêssego e nectarina, frutas de caroço, né. Mas o principal, o mais forte da região é a viticultura, a cultura da uva mesmo, né? Mas que os projetos estruturantes serão voltados agora, no caso específico da cultura da uva, né? Para projetos de agregação de valor, tipo suco e vinhos, elaboração de sucos e vinhos, né? Como é que foi a colheita da uva? Esse ano foi uma colheita boa, porque o tempo colaborou, né? Foi um ano assim de pouca precipitação pluviométrica, né? O clima mais seco, isso propiciou a obtenção de uma uva de maior Brix, né? Um produto de melhor qualidade. Uma uva de maior? Uma uva de melhor qualidade. Você falou outro termo. Um melhor grau Brix. O que é isso, Brix? Um grau Brix é um grau assim, em anos que dá maior insolação, maior incidência de sol, daí a uva consegue um teor de açúcar melhor. Isso é o quanto maior o teor de açúcar obtido no produto é chamado do maior grau Brix, né? Que é um grau já padrão da cultura da uva. A uva fica mais doce. Isso, a uva fica um teor de açúcar melhor, né? Propiciando um vinho melhor e um suco também melhor. Em termos de olerícolas, quais são as principais na região de Caçador? Culturas olerícolas, os municípios que mais produzem as espécies na região, são os municípios de Caçador, Rio das Antas e Lebon Regis. É onde a principal cultura hoje, em termos de área, é a cultura da cebola, em maior quantidade de área, né? Mas a cultura, sim, que propicia maior rentabilidade econômica, ainda continua sendo a cultura do tomate. Ela não é tão expressiva em área, mas é a cultura que propicia uma maior produtividade por hectare e a obtenção do melhor preço. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o engenheiro agrônomo e gerente da Ipagre em Caçador, Valderiz Rossetti. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.